ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quarta-feira, dia 17 de setembro, está entrando no ar o seu Tema Livre hoje, reeditando mais uma parceria com o nosso colaborador, nosso parceiro, companheiro Vinícius Braz Rocha, animador de rede. Ele está agora num outro projeto, um novo projeto em Niterói, uma estação experimental numa área de proteção ambiental, que é o Parque da Cidade lá em Niterói, que envolve uma comunidade que já tem 90 e tantos anos, quase 100 anos, e ele já postou aqui na página do Tema Livre. E para todas as pessoas também que têm acesso a essa informação da participação no programa de hoje, que conta também com a participação da Jaqueline Rezende Ribeiro, que é presidente da ONG Gapops, que está envolvida, também está sediada lá nesse parque em Niterói, e com o Igor Rafael Lopes, diretor da ONG ESOA, Energia Solar Ocidental, e esse A é árabe. Ele vai dizer daqui a pouco o que é essa palavra aqui, que eu não consegui aprender. O Abirian não conseguiu me ensinar isso no tempo que ele estava aqui na rádio ainda. E além disso, nós temos a participação sempre bem-vinda e sempre querida do nosso amigo Marcelo Saldanha, lá de Campos, que também é um hacker ativista agora e que pode falar muito bem sobre essa nova experiência. E Vinícius, como é que é essa experiência lá de Niterói? Bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia, Jaqueline, Igor, Marcelo. Vamos lá. Bem, essa experiência, na realidade, Golo, ela é fruto de 47 anos de existência, né? Da minha pessoa, ou seja... Sim, da sua vida. Né? Da minha vida, né? Ou seja, é uma coisa que, em particular nos últimos 5 anos, a partir do momento que a gente começou a rodar muitas comunidades e cidades aqui do Grande Rio, né? Falando de tecnologias sociais emergentes, na base da animação entre pessoas e para com pessoas, enfim. Que a gente já vem conversando esses 2 anos aqui, nessa parceria aqui no Tema Livre. E eu cheguei a chegamos a um insight que seria muito interessante e importante que essa tal da sociedade em rede que está emergindo, né? Nessa sociedade convencional que nós vivemos, que ela também tivesse, digamos assim, experiências e infraestruturas para consolidar o conceito, consolidar a prática, consolidar o entendimento do que está se falando, né? Para não ficar explicando muitas coisas. E essa ideia de fazer uma estação experimental, né, vai de encontro a isso, ou seja, ela é focada para a lógica da abundância de você gerar conhecimentos vivos, né, conhecimentos vivos de pesquisas, de livre pesquisas, que não necessariamente e não estão ligadas ao mundo acadêmico, à universidade. Ela está ligada a essa coisa dessas tecnologias sociais que estão emergindo, onde elas desintermediam economicamente as coisas e desrepresentam politicamente outras. Ou seja, imagina você ter uma internet cidadã no Brasil, né? Que é o caso do Marcelo Saldanha, que iria abrir o programa aqui com a gente, que ele vai falar exatamente dessa coisa da banda larga comunitária, que a gente vem fazendo no Complexo do Alemão, enfim, em outros locais. Essa coisa de você não produzir lixo, né? Você fazer o lixo zero, e o lixo, em vez de virar lixo, virar moedas, virar fonte de geração de riquezas, né? Isso tudo já diz respeito a essa nova forma, esse novo modo de convivência, que não é tão novo assim, é bastante antigo, é ancestral, né? Ele vem bem antes desse darwinismo social competitivo que é a sociedade civilizada que nós vivemos, moderna, contemporânea, diz que faz parte da nossa existência como espécie, né? Uhum. Quer dizer, então, é muito bacana estar fazendo isso num local como o Parque da Cidade, lá em Niterói. É uma cidade que eu tenho, por acaso, tenho uma ligação muito forte, porque boa parte da minha família está em Niterói, né? Eu já frequentei, quando era criança, o Parque da Cidade. E eu sempre desconhecia que moravam pessoas lá, que, no caso, essa pequena comunidade do Sítio da Aldeia. Fiquei entre chocado e admirado, falei assim, pô, que bacana, vamos animar o Meca Rede aqui também, né? Vamos falar dessas tecnologias sociais aqui com a galera. E quando eu vi que tinha o Gapops, né, tinha uma ONG ali que já estava presente ali no parque já há 7, 8 anos, já que ele vai poder falar isso melhor um pouquinho. Eu falei assim, poxa, que tal então a gente fazer uma experiência de colívio comunitário e a gente focar para, quem sabe, animar, materializar aqui uma estação experimental para ciências abertas e para tecnologias sociais P2P, né? Eu falei assim, pô, fantástico, e isso vem sendo esse trabalho desde então. Legal, o Marcelo Saldanha já está na linha de novo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos aí. Tudo bem com você, meu irmão? Tá tudo tranquilo, meu irmão. Você está acompanhando aí? Você acompanhou a fala do Vinícius aí? Sim, na verdade o Vinícius já acompanha ele há muito mais tempo. Não, né? Eu digo essa fala inicial aqui. Essa fala inicial você acompanhou? Perfeito, acompanhei. Então traduz pra gente agora aí. Eu não sou a pessoa mais correta para traduzir o Vinícius. Não tem tradução. Mas o fato, Golo, é que realmente não tem mais condições a gente viver numa sociedade onde a gente venha sendo podado, né, e cerceado de a gente poder viver plenamente, né? Então não vou querer partir muito pro lado filosófico. Eu acho que deve ser a primeira vez, né, no programa que a gente vai abordar um pouco mais a banda larga cidadã, né, a ideia de redes livres, como uma experiência, né, porque, de fato, nós já estamos fazendo isso desde 2008. O debate, ele é ferrinho, né, o Vinícius sabe, para quem está mais perto de mim, sabe que existe um... Eu tenho um lado masoquista, né, de ficar discutindo essas questões ainda com os governos, né, tentando mostrar para os caras que existe vida, né, fora dessas instâncias burocráticas, né, do Estado, e que devem, no mínimo, né, ter algum nível de atenção. Mas esse é o meu lado masoquista. Vamos falar do lado mais livre, mais alegre, né, da questão. Nós estamos animando no sítio da aldeia, né, a banda larga cidadã, através de um movimento, é um movimento global, né, Redes Livres é um movimento que existe no mundo inteiro, né, um dos principais é o GIFnet, na Catalunha, que já tem mais de 30 mil usuários compartilhando internet de forma livre. Ou seja, um tempo atrás eu estava conversando com o Vinícius, e ele foi com a gente em Brasília, compartilhar de um processo masoquista lá no Fórum Interconselhos, e ele falou, pô, Marcelo, o Marco Civil é uma coisa, é a mesma coisa de você estar lá na frente e ficar olhando para trás. E aí caiu uma ficha, porque Redes Livres, ele já tem por base, por premissa, tudo aquilo que foi defendido no Marco Civil e que foi cristalizado, né, engessado no Marco Civil. Né? Então, a ideia é que a gente realmente crie uma rede de pessoas, crie essa rede P2P, onde o compartilhamento, a interação, as experiências, né, elas se deem de forma realmente livre, e não tuteladas por leis ou pelo Estado, né, ou por regras impostas pelo mercado e tal. A ideia é que a gente tenha realmente uma forma de poder exercer, né, o direito fundamental, a liberdade de expressão, a comunicação. Legal. Né, a gente ficar dependendo tanto de uma empresa de telecomunicações ou até mesmo de algum programa especialista de governo, entendeu? Essa é a ideia. Marcelo, tirando essa parte masoquista que você falou, que eu acho que ela tem uma forte dose de masoquismo, mas ela também é muito essencial na medida em que você... Não é? Você tem que interagir com esse mastodonte que é o Estado, esse rinoceronte que está aí. É difícil. E se você não for a Brasília a todo instante resolver isso aí, a coisa vai muito pior do que já está. Mas a verdade é que esse exemplo, por exemplo, agora de Niterói, com o seu em Campos e com outros, o do Alemão, que o Vinícius desenvolveu aqui também, são exemplos práticos, são exemplos, como você acabou de dizer, de que você vai fazendo a coisa independentemente das instituições, independentemente do arcabouço do Estado. E quando você vê, por exemplo, a discussão do Marco Civil, já está defasada diante das coisas que estão acontecendo no dia a dia, não é isso? Exato. E aí vale reforçar também, Golo, o seguinte, essa discussão realmente com o Estado, ela é importante mais para poder alertá-los, né, e tentar avisá-los de que existe uma nova forma, né, de viver em sociedade, e que eles estão muito atrasados, né, em relação a essas ações, né, isso aí é fato. É verdade, é verdade. E a gente está, para você ter uma ideia, né, do grau de que a gente está interagindo, né, com o governo, antes de ontem encaminhei um ofício para o Ministério Público Federal, que é um dos órgãos que, em instância final, né, o que promove a judicialização de quem explora, né, serviços de telecomunicações de forma, entre aspas, irregular, orientando eles, inclusive, de que existe dois modelos de você compartilhar a internet, né? Uhum. Um é aquele indivíduo que, ao tentar se virar nos 30, né, ele realmente comercializa o serviço de telecomunicações, no caso aí o acesso à internet, para obter lucro, e isso sem ter autorização da agência e, logicamente, está sonegando imposto. Né? Isso é dentro da hierarquia. Uhum. E existe, saiu uma pesquisa do Instituto Data Popular no ano passado, de que 7 milhões de brasileiros compartilham já o seu sinal de internet com seus vizinhos, com o pessoal da rua ou com o pessoal até do bairro. Isso aí. Né? E de uma forma não lucrativa. E para a Justiça, para a Polícia Federal, todos esses casos entram no mesmo bolo. E isso é, logicamente, uma... não só uma falha da agência em não interpretar a legislação, né? Uhum. A legislação já diz que esse tipo de prática não é crime, né? Já existe, inclusive, jurisprudências, né? Certo. Que também já afirmaram isso, e mesmo assim a agência não se pronuncia. Então a gente, desse lado masoquista, né, a gente está provocando os órgãos responsáveis para poder eles tomarem ciência disso aí e evitar que essas injustiças ocorram. Legal. Eu queria chamar a participação da Jaqueline Rezende. A Jaqueline é a presidente dessa ONG, Gapops, que é aonde está acontecendo. A ONG funciona ali no parque em Niterói, onde está acontecendo essa experiência. E eu queria até sair um pouco, inclusive, dessa parte burocrática, né? Que, na verdade, a gente sempre que fala de internet, sempre que a gente vai falar de internet no programa aqui, a gente esbarra nessa questão, que é a questão que parece que é a especialidade do Marcelo também, né? Isso não é provocação só, viu, Marcelo? Não precisa responder, não. Mas eu queria que a Jaqueline entrasse dizendo: Jaqueline, primeiro você explica o que é o Gapops e depois o que representa essa experiência dentro do campo de atuação da sua ONG. Bom dia. Bom dia. O Gapops significa Grupo de Ação, Pesquisa e Orientação a Projetos Sociais. É uma ONG extremamente comunitária, tá? Ela é sediada dentro do bairro do Maceió, né? E essa iniciativa vai acontecer na Casa do Alto. Casa do Alto Maceió. Esse nome foi escolhido pela comunidade. E isso eu vejo como um grande diferencial dessa nossa nova experiência. Maceió é o quê? O Parque da Cidade? Maceió é o Parque da Cidade. É o entorno do Parque da Cidade. Ah, tá. Sim, e aí vocês estão lá, e aí como é que a comunidade recebeu essa experiência? Como é que está interagindo, como é que ela está assimilando essa nova experiência? Pois é, para a comunidade é uma coisa nova, né? Até porque o Sítio Aldeia é uma área extremamente rural, né? Onde as pessoas já moram ali há praticamente há mais de 60 anos, né? E lógico, evidente, qualquer oportunidade, né, onde a gente pensa que vai ter o desenvolvimento local daquela comunidade, a gente quer, né? Então, quando o Vinícius, juntamente com o Márcio, né, Nalim, apresentou essa proposta, eu falei assim: caramba, eu acho que vai ser o casal perfeito. Uhum. Até porque a minha experiência é dentro de movimentos sociais, né? Eu já estou nessa área há praticamente 28 anos. É a tua formação, né? A minha formação, eu sou pedagoga. Ah, legal. Né? E acredito que através da educação a gente possa ter uma transformação social, né? E comunitária e de solidariedade, né? Aí eu até às vezes brinco com o Vinícius, eu falei assim, aí Vinícius sempre técnico, né? Eu falei: Vinícius, entendi. É por isso que eu pedi para o Marcelo traduzir a fala inicial do Vinícius aqui. Queria chamar o Igor, agora você, Igor, que é diretor dessa ONG, energia solar ocidental, é isso? Energia do sol? Como é que é o negócio? Explica aí. Energia. Bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes. Eu quero que você explique essa ONG aí, claro, quero que você explique claro. Qual é a sua participação, a interação nesse projeto perfeito, lá em Niterói. Perfeito, vamos lá. Perfeito. Então, essa organização, ela foi fundada em 2011, foi uma idealização, né, de duas pessoas estrangeiras que tiveram aqui no Brasil, resolveram dar ideia, né, e eu achei muito interessante e montei, né, chamei um grupo, né, e qual é a ideia? A ideia, a ideia é energia renovável, ah, né, educação, da própria energia, né? Ensinar as pessoas como instalar, né, um sistema, por exemplo, fotovoltaico, né, de geração de eletricidade. E Inclusive, nós tentamos fazer isso no alemão, lembra? Isso, no alemão. Chegamos a comprar as placas fotovoltaicas. Isso. É aquela coisa das placas do telhado, é isso aí? Exatamente. A energia solar, ela se divide, né? Se divide em térmica, né, para aquecimento de água, e a fotovoltaica, que é a geração de energia elétrica. De força, né? Isso. Então, em 2012, um amigo, né, em comum, meu e do Vinícius, Guilherme, né? Lito, foi o Guilherme Lito. Isso, o Guilherme Lito, né, e pediu para eu procurei o Vinícius, e daí conversamos bastante e tal, e foi quando começamos a animar lá no Complexo do Alemão, né, no Largo do Coqueiro, uma pequena iniciativa, rolou algumas coisas muito interessantes, e, se salvo engano, no ano seguinte, o Vinícius me levou lá para o Parque da Cidade, e foi daí que eu conheci a Jaqueline, né, o grupo do Gapops, né, e passeei, né, quer dizer, visitando o parque. E assim, para mim, que desde pequeno, né, eu lidei com terra, plantas, né, então eu achei muito interessante aquilo e a ideia, né, da estação experimental, né, animar, né, o Meca Rede, né, e isso para mim, assim, foi muito demais e deu, né, para assim, pensar, começar a imaginar muitas coisas. Como é que tem sido com a população local? Como é que tem sido esse aprendizado, esse processo? Exato. Exato. Você falou da educação, né, dessa claro, coisa. Claro. Então, na minha primeira visita lá, assim, foi tipo uma escolha, né? Pô, pra onde que nós vamos e tal, né? E aí, assim, eu, como a Jaqueline, né, tem um lado muito social, não, eu quero visitar a comunidade, né? E daí, assim, visitamos a comunidade e, se eu não me engano, tem aproximadamente 20 casas lá, né? E, assim, foi um espanto, né? Assim, eu, né, montando uma organização, né, de energia renovável, e ver, né, que a energia, né, os cabos elétricos, né, passam por entre a floresta, né, e tá num vale. Isso, assim, foi... E mais sensibiliza as pessoas. Foi muito incrível o cabeamento de fio de telefone, né, e outros fios. Isso é um risco muito grande, né, então eu creio que, assim, essa... Passa tudo lá por dentro, né? Passa por dentro. Por dentro da floresta. Ali é uma... É Mata Atlântica aquilo ali. Mata Atlântica. Mas é que estranho isso, né? Passar assim por ali. É porque justamente, né, a empresa, né, todo mundo sabe, sim, assim, chega até um certo ponto e depois não tem mais. Então, onde tem pessoas, né, as pessoas necessitam, né, de ter... os serviços, né? E esse negócio de que a tua ONG promove, isso pode substituir esse cabeamento? A energia solar, ela não, praticamente não tem cabo. Nessa comunidade, eu sei que a energia solar não tem cabo, ela tem aquela coisa lá. Pode substituir? Claro, claro. A energia renovável, hoje em dia, né, é uma da... Em que pé que você está? Né? Em que pé que nós estamos lá nessa comunidade? Em que pé que nós estamos? Parece que a coisa está começando, né? Isso. Então, quer dizer, está tudo muito embrionário ainda. Como é que está? É preciso frisar, Golo, que assim que você abriu o programa falando, né, que é uma comunidade quase centenária. Sim, sim. Mas é uma comunidade que eu próprio, que morei em Niterói anos, né, na minha infância, na minha juventude, eu nunca tinha ouvido falar de Sítio da Aldeia. O que não quer dizer que ela não seja antiga. Não, não, não. Quer dizer só que ela é pequena. Sim, pequena. Sim. Mas completamente ignorada pelo poder público. Isso. Entendeu? Isso. E as pessoas estão extremamente ressabiadas, isso em geração em geração. Então você imagina, você de fato fazer uma tessitura social afetiva, você conseguir realmente chegar na casa da pessoa... Você tem que estar morando. Essa história do colívio comunitário, você tem que estar lá. A coexistência. Por isso você está morando lá também, exatamente, né, exatamente. Está morando. Porque se você não... Se o cara te enxerga como um funcionário do governo... ou ele te enxerga como alguma atividade patrocinada... A reação tipo ou de defesa ou de... Ô, Marcelo, de adversariedade. Vamos chamar o Marcelo. Marcelo, como é que é essa. Como é que você acha que é essa situação, essa realidade ali? E você que está acostumado mais com esse pessoal do governo mesmo. Se o cara acha que você é do governo, ele bate a porta ou já te olha meio de ressalto, nem abre a porta. Como é que é? Olha, eu vou citar aqui, eu vou te responder a pergunta com um ditado popular chinês famoso, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O fato é exatamente o seguinte, se eles se colocam contrário a uma coisa que já está emergindo mundo afora, né? E que está assim, acontecendo de forma ainda meio no background, mas está vindo como uma tsunami... Que a tsunami exatamente é isso, ela vem pequenininha no leito do oceano. Quando chega na beira da praia, é que ela toma o seu vulto. Nós estamos nessa fase de uma tsunami ainda em alto mar, né? Mas que avança a velocidades rápidas. Né? O que a gente tenta é mostrar para os caras, né? Para quem está no governo, de que não pode negligenciar esse tipo de movimento que está ocorrendo no mundo, entendeu? Uhum. Agora, o lado bom é que, como essa tsunami também, à medida que ela vai pegando um leito, né, mais raso, ela vai tomando uma certa forma. E a gente percebe que alguns dentro do governo conseguem perceber isso também. É. Agora, como é que é o impacto disso, Marcelo, na população, nas pessoas, do outro lado, que não é o governo e que é o que vai, no final das contas, ser o usuário ou beneficiário, vai ser o freguês desse negócio? Olha, pense da seguinte forma, se até hoje, né, o cidadão ele ainda não conseguiu se empoderar porque existe um sistema, né, que faz exatamente com que ele seja submisso, eu vou defender aqui, logicamente, uma parte que muito me toca, que é a comunicação. A comunicação, para mim, é uma das ferramentas mais fantásticas de empoderamento popular que existe. Né? E que, se você for acompanhar a história, ela foi cerceada, né, do acesso ao cidadão comum, né, ao povo, justamente para que eles não tivessem esse nível de empoderamento. A partir do momento, né, que a gente abre essas ferramentas e mostra, né, que é extremamente simples, né, eles poderem manusear, né, e utilizar as TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, efetivamente nós estamos empoderando o povo. E aí eu vou dar uma questão muito prática de uma comunidade nossa aqui, que é no 5º distrito aqui de Campos, que é uma área que foi muito afetada pelo Porto do Açu, né, do Eike Batista. Sei. E que é depois que a gente montou o provedor comunitário lá, cara, isso teve um impacto de desenvolvimento na comunidade muito grande. É porque a gente montou não só o provedor comunitário, como também um telecentro, né, para poder ter um espaço onde as pessoas pudessem ter acesso, quem não tem computador em casa e tal. E isso ampliou significativamente a qualidade de vida das pessoas lá dentro, entendeu? Para eles poderem se deslocar, por exemplo, para a cidade, para qualquer coisa que seja, era 2 horas, 2 horas e meia. Né? Uhum. Nem pela distância, pela mesma situação ou bem parecida, com a situação do sítio da aldeia. Pois é. Público. Ô, Jaqueline, as pessoas estão sentindo, já se dá para sentir, para medir esse impacto de mudanças, até de comportamento, de compreensão, as pessoas já vão percebendo na medida em que as coisas vão acontecendo no dia a dia. Mas essas mudanças, como o senhor Marcelo falou, essa mudança na locomoção, essa mudança na comunicação, isso aí é um processo muito mais longo. Pois é, um processo mais demorado. Como é que é? As pessoas já estão percebendo isso, Jaqueline? Sim, no primeiro momento, claro, né? Porque quando se tem uma boa ideia, né, todo mundo fica naquele impacto. E aí, o que a gente espera, né? Essa nova etapa que é justamente chegar lá à estação de fato, né? Essa implantação, essa execução, né? Por quê? Porque realmente, conforme mesmo o Marcelo falou, caramba, dá dó, entendeu? As pessoas daquele sítio, sabe? Pessoas assim, tem um caso lá da dona, que eu fico muito sensibilizada, que é a dona, que tem 40 anos... Lourdes. A dona Lourdes. Você tá entendendo? Você vê aquela pessoa que realmente, né? Quando você fala, quando você coloca as propostas, ou de uma estação, ou realmente a questão social, né? Porque o que eu vejo, existe uma desigualdade social, sabe, muito impactante no Parque da Cidade. Eu costumo falar pro Vinícius assim, na frente da nossa casa tem nossos primos ricos, entendeu? Uhum. Você descendo, existem pessoas miseráveis. Sim, entendeu? Dona Lourdes, qual era o exemplo dela? A dona Lourdes é o seguinte, né? Como eu acho que ela sempre viveu ali, ela tem uma aparência, não é, Vinícius? Ela tem 40 anos exatamente, uma aparência de 60 anos de idade. Para você ver tanta dificuldade que aquelas pessoas ali... Na verdade, né, Jaqueline, ocorre. Isso também é um fenômeno que a gente percebe, não é só no Brasil inteiro, você vai pelo interior e você vê até em reportagem de telejornal... Interior mesmo. Exatamente. Você vê como as pessoas são precocemente envelhecidas, sim, porque as condições de vida são extremamente adversas. Quando você chega, Vinícius, como vocês chegam lá com uma proposta como essa, isso não é nem uma proposta revolucionária, isso é uma outra vida, é uma outra história, é uma outra coisa. Então, como é que essas pessoas conseguem captar? Parece que você está jogando água na areia, porque você joga aquela ideia, as pessoas absorvem rapidamente, mas como é que elas conseguem decodificar isso que você está falando? Eu já estou falando igual o Vinícius, hein? Vamos lá, Vinícius. Olha, Golo, eu acho o seguinte, obviamente que não cheguei lá, nós colocamos uma barraquinha lá e botamos uns banners, falando lixo zero, design aberto P2P, nada disso, imagina, nem meca rede, né? A questão é efetiva mesmo, né? Afetiva. E para rolar uma questão afetiva... Quer dizer, quando você bota o banner P2P, ninguém entende o que é isso. Pois é. Para que as pessoas possam começar a se apropriar do que efetivamente nós estamos falando, né? Você primeiro tem que... Você vai chegar junto. Tem que fazer parte. Tem que fazer junto, parte daquele contexto. Por isso morar lá, tem que fazer lá, né? Parte do cosmos. Por isso, né? É importante estar lá dentro. E esse fazer parte é tomar café de manhã, é ajudar numa coisinha ou outra, descer. Eu já desci na Jaqueline com compras de muitas pessoas ali, descendo de manhã. E de noite, o nego me dá carona para subir. Uhum. Quer dizer, então... É a troca. É de difícil acesso. É isso que eu chamo de tessitura social, quer dizer, essa coisa afetiva de você estar junto. É difícil acesso lá? Tanto que quando o Gapops não pôde mais continuar com o colívio comunitário, o morador mais antigo lá, que é o seu Jorge, inclusive, ouvinte, nós já temos no Facebook, né, um grupo, né, chamado Estação Experimental para Ciências Abertas e Questões Sociais P2P, conta um pouco a história do seu Jorge lá e um pouco dessa convivência com ele. Ele foi quem nos acolheu, né? Falou assim, pô, vem pra cá, imagina você agora que a gente vai começar a fazer as coisas, ganhar densidade. Ah, você postou aqui a foto da barraca armada lá dentro, da propriedade do seu Jorge, o acolhimento foi dele. Falou assim, não, próxima, imagina, né? Mas a ideia do camping surgiu com os animadores de Meca Rede. Falou assim, pô, acho que agora sim vamos começar a inaugurar o camping, né? Uhum. Que faz parte da proposta da estação experimental. Sei, a gente não falou ainda da estação experimental em si, né? Mas aí falou assim, pô, então vem pra cá. Olha, então vamos falar da estação experimental em si. O que que é? Traduz aí, explica pro ouvinte. Não, a ideia é muito simples. Não tem nenhuma complexidade. quando você vai fazer qualquer tipo de pesquisa de forma convencional, ou ela vem subvencionada, ou ela vem subvencionada pelo Estado, pelo governo, ou ela vem patrocinada por alguma empresa. Ou ela tem algum fim mercadológico, ou ela tem algum fim acadêmico. Ou os dois podem até conversar, gerar uma patente. Bem, esse ecossistema não nos interessa. Por quê? Porque esse ecossistema, ele parte de premissas, ele é ligado à economia do conhecimento, ele tem premissas, as premissas já são pré-estabelecidas. De poderes, de dinheiro, político-partidarismo, representação. Tem tudo uma estrutura por trás. Quem está ganhando com isso? No final das contas. Quem está ganhando com isso, exatamente. E quando você vai, quando você de fato anima um ecossistema de ciências abertas, onde tem livre pesquisadores, astrônomos, pessoas que gostam de fazer pesquisas das mais diversas, que não estão ligadas a nenhum desses, essas instituições que eu acabei de enumerar, né? Você gera um conhecimento vivo, e esse conhecimento vivo com a contemporaneidade de hoje, né? Por exemplo, eu não sei, obviamente os ouvintes não sabem, porque isso foi antes do programa começar, eu cheguei aqui dando de presente para vocês um microscópio que foi impresso em 3D, né? Ou seja, esse microscópiozinho que foi impresso em 3D, tá ouvindo, Marcelo? É um mini microscópio, viu, mini microscópio. Não fica olho grande, só tem três. Isso vai fazer parte. É tamanho de um isso, copo. Isso vai fazer parte da cultura da estação experimental. Claro, já é um produto, né, um símbolo, já viu? Que a criança, né, gosta, e ela, a gente vai ter uma impressora 3D na estação experimental e ela vai poder lá imprimir o microscópio dela e levar para casa. E esse microscópio, ele amplia realmente. Amplia até 15 vezes. Amplia 15 vezes a imagem. É interessante isso. Pular um pouco pro Igor Rafael aqui. Como é que as pessoas convivem com essa ideia de que, por exemplo, elas estão desde sempre acostumadas com o cabeamento da energia, com aquela... aí você chega lá e diz, não, gente, não é nada disso, tem que tirar esses fios, botar essas placas aqui no telhado, entendeu? Então, aí como é que as pessoas lidam com isso? As pessoas, você levando em conta que são pessoas carentes, que vivem numa comunidade carente, historicamente relegada a um plano inferior, como o Vinícius enfatizou, e a Jaqueline também. Como é que as pessoas lidam com isso, Igor? Então, foi o que a Jaqueline, né, o Vinícius também, né, tá comentando. É muito difícil, né, de chegar, ainda mais sendo uma tecnologia que, por exemplo, no Brasil, muita gente não tem conhecimento, né, como que funciona. Dá para se contar nos dedos, né, o número, né, de técnicos instaladores, né, de energia renovável no Brasil, por isso o valor muito caro, porque assim, o governo já dá isenção, né, do imposto de importação, né, dessas energias. E assim, o convencimento, eu acredito que assim, precisa inserir, né, uma cultura, né, educativa, onde você pega peça por peça e vai demonstrando, né, para a pessoa como que é o funcionamento, né, desse, e despertar a própria curiosidade. Vão livre aprendendo e vão se empoderando daquele conhecimento. Próprio, tomando posse daquilo ali. Isso, né? Exatamente. Ô Marcelo, você que está acostumado a voar para Brasília, eu também estou acostumado, a minha família vive lá. Cada vez que eu chego a Brasília, eu me espanto, o avião vai baixando assim, eu vou vendo aquela quantidade sempre crescente de placas de captação de energia solar ali, principalmente nessas áreas mais de condomínios horizontais, que são as áreas de expansão do plano piloto, ao redor do plano piloto de Brasília. Isso é um sinal, o Igor Rafael falou aqui, de como é cara essa tecnologia, como é caro esse aparelho, como é essa coisa, mas ao mesmo tempo, como é que o governo tenta popularizar isso? Não seria o caso de haver uma maneira mais barata mesmo de você fazer isso, não? Olha, primeiro, nós temos que dizer que nós estamos mexendo com um setor econômico forte também. Assim como a gente mexe com telecomunicações, né, que é o terceiro setor que mais fatura no país, né, o de energia também não é nenhum peixinho pequeno, né? Os caras são tubarões. Então, você mexer com esse modelo de negócio é sempre um problema. O que eu sei, assim, por alto, é que, por exemplo, essa questão de prédios agora, parece que tem uma regulamentação que diz que o prédio tem que ter algum nível de investimento em energias renováveis. Em São Paulo, não sei se isso é estadual ou se é nacional, mas em São Paulo, por exemplo, os prédios novos agora, parece que todos eles vêm com alguma implantação de painéis solares, enfim, tem isso. existe o nosso problema no nosso, ou existe um problema no nosso país, que é a questão do investimento em ciência, tecnologia e inovação. Né? O orçamento é muito baixo, fica muito aquém de vários outros países. Se eu não me engano, a Alemanha é uma das campeãs, né, nessa questão de produção de painéis solares e tal. Agora, as tecnologias sociais em cima dessa, principalmente da área de energia solar, ela já está bem difundida, né? Eu acho que com a medida do avançado da carruagem, a gente vai ter melhoras. E lembrando também que hoje está muito mais barato, né, você implementar um sistema de painel solar do que há pouco tempo atrás, sei lá, é 3, 4 anos atrás, era inviável, né? É verdade. Hoje já tem uma viabilidade muito maior. Tá certo, Igor? Sim, é verdade isso, Igor? É. Vamos lá. Não, ainda tá um pouco caro, né? Eu sou Como sincero é que é o preço dizer, disso, é porque, o custo disso? Por exemplo, aqui no Brasil, né, um watt, né, ele é vendido na faixa de R$ 4,80. As pessoas compram a 60 centavos de dólar. Então você Sim. vê uma alta uma lucratividade. E o watt significa nisso, o que, né, em consumo, em termos de consumo? Alguém sabe dizer aqui? Não, assim, o um watt, né? Isso eu estou falando só. Não, você está falando watt. De unidade para ter feito mas assim, claro. Valoração. Então é porque é transformado. Né? Transformado em quilowatt, divide por mil, e aí você tem o valor do quilowatt. Tem uma equação aí. É uma coisa muito simples, né? E, então, talvez, sei lá, vamos supor, uma casa com um quarto, sala, cozinha, banheiro, aproximadamente 900 watts, né, de energia consumo fotovoltaica, dá para suprir 80% e bobear até 100%, né? Uhum. Isso depende da pessoa, né, do gasto. Sim, dela. Tem as configurações para você utilizar energias renováveis, e o Igor sabe disso, elas são múltiplas, sabe, Golo? Você não usa só uma energia. Você pode usar eólica, você pode usar química, você pode usar... Você faz uma coisa... Intermodal é meio pesado. Que a gente intermodal tá falando é coisa de transporte. É entrelaçada. Você faz uma coisa mais entrelaçada de entre energias, né? E a ideia... Correto. E a ideia ali, Parque da Cidade, especial para o sítio da aldeia, é também essa. A gente começar com energia solar e daí a gente vai começar a entrelaçar outras energias ali. Isso. Ali até tem uma boa quantidade de vento. De vento. Ali tem muita coisa. Pois muitas eu ia árvores. Falar isso também da energia eólica também, que é uma coisa que vem se expandindo muito, sim, né? Sim. É até mais forte mais barato, que a solar. Né? Sim, é muito mais barato. Agora, o que eu acho interessante ressaltar, antes que a gente já enverede para o final do programa, certo, eu sei que você está contando os minutos aí, é o seguinte, esse empoderamento da comunidade, Golo, você pode ver, ele não é um programa, também não é um projeto. Ele, de fato, é uma iniciativa aberta, onde as pessoas vão, aos pouquinhos mesmo, vão se apoderando, como o seu Jorge, que é jardineiro aposentado pela prefeitura, que nos acolheu lá, onde estamos fazendo um acampamento marco zero, digamos assim, da estação experimental, né? E ele está super curioso para conhecer energia solar. Tá? Claro, legal. E quando eu presentei ele com esse microscópio em 3D, ele ficou admirado, ele ficou olhando um tempão, falou assim, só pode tocar, seu Jorge. É muito legal. Ele ficou assim, poxa, que bacana, porque eu quero que você me explique isso aqui. É muito legal isso. E eu não estou falando de uma criança, estou falando de um senhor que tem 75 anos. 75 anos de idade. Exatamente. Mas é legal isso aí, porque você vê como gente é simples. É, né, a gente é simples. Sim, né? A gente muito complica. É, velho. Não, e o detalhe é o seguinte, Golo. A maior reclamação, e não é só de lá, em qualquer lugar que é regido por essa lógica da escassez do que eu chamo de velho mundo, né? Todo mundo precisa de grana, não é isso? Precisa de emprego, precisa de trabalho, precisa isso, ou para poder comprar. Nós vamos ter lá uma horta orgânica comunitária, meu amigo, que vai ter produção suficiente para suprir de alimentação não só a sítio da aldeia, como Maceió, a região, sim, enfim, a favela ali no entorno. Aquela favela embaixo ali é o Preventório, enfim. Vai ter suficiente para isso, porque é grande o local, o espaço é grande. Inclusive eu fiz um vídeo, ouvintes. Quem quiser ver o vídeo do local que a gente vai fazer a horta, tá na página do Facebook lá, na Estação Experimental. Eu fiz um vídeo. Qual é a página? Dá um endereço aí, Vinícius. É, no Facebook, né? Você escreve ali na busca Estação Experimental para Ciências Abertas, já basta. Estação Experimental para Ciências Abertas e Tecnologias Sociais. E Tecnologias Sociais. Legal, eu queria, olha, eu queria só antes de qualquer coisa, como você bem ressaltou, nós estamos caminhando para o final, eu queria liberar o Marcelo, que está na ponta do telefone, já deve estar com a orelha quente. Marcelo, para você fazer a sua despedida, faça uma final aí, o que que você, qual é o balanço que você faz, ou o que que você tem a dizer para essa galera que está agitando esse projeto experimental lá no Parque da Cidade de Niterói? É, primeiro dizer que está todo mundo junto e misturado, né? Então, tipo assim, eu estarei, o que eu falar aqui agora está valendo para mim também, né? Então, estaremos todos juntos lá. Eu acho que existe realmente um timing, né, para as coisas acontecerem, e esse é o bacana da coisa, a gente vai construindo junto, então não tem uma agenda, né, uma coisa pré-configurada, muito cristalizada. A gente vai sentindo os fluxos, né, e construindo a coisa de forma colaborativa e todo mundo junto. Isso é que efetivamente vai garantir, né, o sucesso das iniciativas que estiverem sendo feitas nas localidades do mundo afora, né? E é o que a gente chama, né, Marcelo, da cultura do comum, né? Da cultura do comum, que é diferente, Golo, da cultura privada e essa cultura pública que é privatizada. Mas continua, Marcelo. Exato, exato. Então, nós estamos trabalhando junto nisso daí. Na parte, logicamente, que me toca, nós vamos sim trabalhar essa questão de uma comunicação 110% cidadã, 110% com gestão comunitária, e a gente poder trabalhar cada vez mais aí, exercer, né, os nossos direitos, exercer as formas de interação mais viva, né, entre as pessoas. Ou seja, a gente fazer com que a tecnologia ela não seja o principal, ela seja só um ferramental para aquilo que é essencial, que é o convívio com as pessoas, a gente poder trocar experiências e inovar cada vez mais. Queria que você voltasse um pouquinho naquela história que você contou do Porto do Açu. Qual foi o resultado com as pessoas ali? O que que, como você disse, que a qualidade da vida vai melhorando? Qual é o resultado? O que que a gente pode tirar de uma experiência para outra? Pronto, não é à toa que eu estou junto com o Vinícius, né, animando o Beca Rede, porque na época que a gente montou isso, em 2008, né, quando a gente montou os provedores comunitários aqui em Campos, a ideia era mais simples, né? Era só a questão do direito à informação e a gente poder criar redes. Então era uma coisa muito mais voltada para a questão técnica e prática do dia a dia das pessoas no acesso à informação. A gente está trabalhando agora um conceito muito forte de autogestão, que é muito a linha do que a gente pode fazer de interação com a comunidade para eles poderem fazer autogestão desses espaços, entendeu? De forma prática, assim, o que o projeto já trouxe foi esse ganho na qualidade de vida, por exemplo, de deslocamento, né? As pessoas não precisam mais usar, né, ou sofrer usando sistemas precários que políticas, por exemplo, não conseguem atender, né? Então eles passam a ter acesso a uma série de serviços e uma série de benefícios sem precisar se deslocar da comunidade, e logicamente o tempo que sobra para eles utilizam em benefício da própria comunidade, né? Seja do seu bem-estar familiar, seja do bem-estar comunitário. Eles conseguem ter um nível de interação maior entre eles, porque sobra mais tempo, entendeu? Sim. Isso é uma coisa muito prática e perceptível logo de cara quando você implementa, por exemplo, uma internet cidadã, né? A gente está avançando agora em outras questões, né? Que é trabalhar, por exemplo, produção de conteúdo local, criar canais de IPTV dentro da própria comunidade, voice comunitário, ou seja, criar um sistema de telefonia comunitário. Mas isso são questões técnicas e de certa forma, também é mais uma ferramenta para poder agregar valor no desenvolvimento comunitário, é né, do trabalho, bem-estar da comunidade. Legal. Falou, Marcelo. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação no programa de hoje. Esse é o Marcelo Saldanha, hacker, ativista e um dos pioneiros da banda larga comunitária lá em Campos, né, junto com Vinícius Braz Rocha. Mas obrigado a você, viu, Marcelo? Grande abraço, meu irmão. Agradeço a todos aí, um abração para todos. Falou. Jaqueline, eu queria que você fizesse também a sua intervenção final, o seu apanhado final dessa conversa aqui, inclusive pegando a partir disso que o Marcelo falou, de como é que você vai enriquecendo a convivência, como é que você vai acrescentando, já que você é dessa área, né, da área de humanas e da área de mais humanas ainda, que é essa área de pedagogia e tal, você queria que você dissesse como é que esse vai se aproximando? Como é que as pessoas vão crescendo, se aproximando e crescendo dentro desse processo? Pois é, é o que a gente espera, né? Nós gostaríamos, né, de entrar numa nova etapa, né? Desse, não é um projeto, dessa experiência, dessa nova experiência, né, das ciências abertas, porque, como todos sabem, essa troca de experiência, né, é bem enriquecedor, né, para todos nós, né, e assim, naquela expectativa que comece logo, entendeu? Que as coisas acontecem realmente de fato, né? Porque não simplesmente criar uma expectativa numa comunidade que ela já é sofrida, que ela já é enganada, né? E assim, e conforme o próprio Marcelo falou, que realmente estejamos juntos e misturados, claro. Mas com uma coisa assim que vai decolar, né? Porque, afinal de contas, eu acho que vai ser um grande diferencial dentro do nosso município, dentro da nossa comunidade, dentro daquele entorno ali do Parque da Cidade. É isso que nós esperamos. Legal, essa é a Jaqueline Rezende Ribeiro, que é a presidente da ONG Gapops, que está lá também tocando esse projeto experimental lá no Parque da Cidade. Agora o Igor, para você fazer o seu apanhadinho final aí, vai lá, raspa do tacho. Sim, eu acredito muito, né, que de uns anos para cá, né, o conceito de desenvolvimento sustentável, né, vem crescendo e tomara que cresça muito mais, né, porque nós andamos pelas ruas, né, principalmente em comunidades, né, se vê lixo, a pessoa abre sua janela, descarta o lixo, e assim, são muitas coisas, né, errada, né, que tem, mas tudo tem jeito, né, e que possamos, né, chegar um dia, né, nesse desenvolvimento que todos nós, né, precisamos. Desejamos, né? E acreditamos, né? E isso. Que não seja longe esse dia, porque também é até... Exato. Está tudo avançando muito rápido. Isso. Está precisando muito. Legal, esse foi o Igor Rafael Lopes, é o diretor da ONG ESOA. Não é isso? Isso mesmo? Correto. Então tá, falei certo o nome, finalmente. Agora eu vou deixar para o Vinícius. Vinícius, você que está morando lá, você que está vivendo visceralmente essa experiência, eu acho que é a pessoa mais qualificada para encerrar o programa, até porque é uma sugestão partindo exatamente dessas suas experiências já anteriores e mais essa de Niterói agora. É convivência, né, Golo? Acho que a palavra é essa. A vida moderna, a vida contemporânea, ela é uma vida de antissocializada, é uma vida de não convivência, né? Você pode começar a conviver no seu condomínio, né? Você pode conviver com seus vizinhos, você pode conviver com as pessoas, até do seu trabalho, não importa. Então a gente está falando de alguma coisa que, ao mesmo tempo que é uma ruptura, gera um link de afetividade, de proximidade, de convivência, né? E essa coisa visceral, ela passa a ser uma coisa humana, né? Uma coisa muito humana, uma palavra e um conceito que, para a nossa espécie, é estranho, né? Falar que nós não somos seres humanos, somos mais bicho do que outra coisa, virou comum, né? Virou uma coisa padrão, digamos assim, né? Nesse dia a dia, onde todo mundo só está preocupado com o tempo, com o seu umbigo e com suas questões, com seus pagamentos. Na verdade, a gente está até ofendendo muitas espécies animais aí, quando a gente faz esse tipo de... Tem isso. Então, o que acontece? Ali, no convívio com o seu Jorge, com Lourdes, com Dona Laodiceia, Jefferson, Patrícia, muitas pessoas ali, é sentir essa humanidade fluindo. Né? Fluindo. Isso faz bem para qualquer pessoa. Né? Agora você imagina, cara, essa comunidade sempre rechaçada, né? E sempre dependendo das migalhas de poder público e do mercado de trabalho, do mundo convencional, né? Ela de uma hora para outra, ela passa a se empoderar gradativamente, né? Dessas tecnologias sociais que nós conversamos aqui ao longo do programa. Ela passa a perceber uma realidade que não é mais só local, ela é global também, então a gente chama de glocal, né? O local que é global que é glocal. Ela passa a entender que existe uma coisa chamada inteligência e financiamento coletivo que pode, imagina, né? Materializar muitas coisas e gerar outras moedas. Imagina você depender menos do supermercado. Claro, né? Imagina você comer uma comida sem agrotóxico. Imagina você fazer a rede gestão da sua internet. Imagina tudo isso, você não gerar lixo. Tudo isso é o que a gente está projetando como iniciativas da Estação Experimental para Ciências Abertas e Tecnologias Sociais. Uhum. Isso, de fato, é uma coisa absolutamente inédita, sabe, Golo? Isso não tem ainda esse modelo, essa configuração. Não, eu posso dizer para você, sou bastante ligado, interconectado com isso, eu não vejo nada parecido ainda rodando assim no mundo inteiro. Existe alguma possibilidade das pessoas que estão ouvindo quererem passar por lá para dar uma olhada? Total, e poder... Total, cara. É, total, como é que é? Onde é que é? Completamente aberto. Deus sabe que a gente tem muito ouvinte de Niterói, né? Sim. O Tema Livre tem uma colônia lá em Niterói, na verdade. É bastante forte. Começando com o Marcos Romão, que fica lá que ligado na gente direto também. Diga aí. Sim, total. Eu passo praticamente a semana toda lá, agora acampado, onde estava morando, na Casa do Alto, né? No terreno do Seu Jorge, que todo mundo conhece o Seu Jorge lá, inclusive os guardas ambientais. Chegou lá, onde é que o terreno do Seu Jorge? É ali, vai ver uma barraca, é minha, que eu estou lá acampado. Né? Mas não é só essa questão, a gente está preparando agora um documento, a gente chama um Google Doc, né? Com todas as informações da certo. Operação, da como a coisa vai acontecer da estação experimental, onde vai ter links para quem quiser participar da animação de cada tecnologia social ou quiser propor algum tipo de livre pesquisa, né, no parque de fauna, flora, sim, astronomia, seja lá o que for, a pesquisa de campo, né? A pesquisa de campo é muito bem chegado, entendeu? Legal. Desde já. Legal. Quer dizer, é uma coisa aberta para as pessoas, Golo. Legal. É o capital social que vai fazer com que essa estação ganhe gramatura e aconteça, entendeu? Legal, Vinícius. Esse foi o Vinícius Braz Rocha, animador de rede, nosso companheiro, parceiro aqui, que está tocando esse projeto experimental lá em Niterói, numa área de proteção ambiental, o Parque da Cidade, lá em Niterói. O Tema Livre fica por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês e amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.